Parece que você me deixa mudo. É como diz o Bon Jovi, tudo que eu quero é tudo. Canto never say goodbye, always nada, nada. Já não sei se você me enrola. See?